O tema a ser colocado aqui hoje, a ser falado, é pais e mães, ou mães e pais. É um tema um pouquinho abrangente demais, né? Porque a gente pode falar muitas coisas sobre pais e mães, ou mães e pais, né? Mas vamos começar com uma coisa que é a palavra instituição. A palavra instituição. Nós, no nosso planeta, no nosso país aqui, nós somos formados por uma quantidade bastante grande de instituições. São instituições políticas, são instituições culturais, são instituições financeiras, instituições filantrópicas, enfim, uma quantidade bastante grande desse tipo de instituição, aonde existem pessoas que trabalham em pró a uma comunidade, em pró a uma cidade, a um bairro, a um estado, a um país. Se nós formos voltar um pouquinho na história do nosso planeta, mas não muita coisa, nós vamos voltar aqui mesmo no século passado, lá com a Revolução Bolchevique, lá com os russos, lá em 1916, 1917, se não me engano, o principal intuito dos bolcheviques, que eram aqueles que queriam tomar o poder da família do czar, né, da Rússia, era terminar com as instituições, acabar com as instituições, defragá-las, diminuí-las, tirar as suas importâncias. As instituições educandárias, as instituições políticas, sociais, econômicas, derrocá-las. Mas aquela que mais eles tentavam destruir, diminuir seu valor, era a instituição família. Instituição família. Que a família também é uma instituição. E daria para classificar aqui como a instituição mais importante de nossas vidas, família. A família que a gente diz aqui é pai, mãe, filho, filha, tio, tia, avô, avó, neto, neta, família. Mesmo assim, eles não conseguiram, apesar de fazer tudo aquilo que fizeram, todas as atrocidades que fizeram, aquelas famosas bolcheviques, né, liderados pela ideia do Leon Trotsky. Então, eles não conseguiram, simplesmente, porque as famílias, elas têm laços espirituais e têm laços de sangue, como já foi falado outras vezes. Não é simplesmente querer destituir uma família. Se nós viermos um pouquinho mais para adiante, nós vamos vir aí no Estado Novo também, né? No Estado Novo aí em 1930, aqui no Brasil, o próprio Getúlio Vargas, nos seus governos autoritários também, ele tentou diminuir, sim, a importância da família. Se nós formos ver a Revolução Cultural na China, do Mao Tse-Tung, lá em 45, se não me engano, 46, 35, não sei. O principal objetivo deles era a destituição da família, a destituição daquela coisa que se chamava instituição família, porque eles separavam pai, mãe, filho, filha, e cada um ia para um lado, e aí o país, geralmente, ele vai nas mãos realmente dessas ideias autoritaristas, dessas ideias sanguinárias. Não podemos ir muito longe também, na Segunda Grande Guerra Mundial, o que o Hitler fazia? Ele tentava acabar com a instituição religião, em primeiro lugar, religiosa, e em segundo lugar, instituição família. Tanto que a gente assiste até nos filmes, quem gosta de assistir ou quem gosta de ler, as deportações de massas, né? Uma grande quantidade de pessoas, os homens num lado, os velhos outro lado, as mulheres num lado, crianças num lado, meninas no outro lado. Quer dizer, era uma divisão total da instituição família. E uma grande parte dessas milhares e milhares de famílias nunca mais se encontraram. Mas alguma coisa deu errado, mesmo destituindo todas essas famílias, não aconteceu aquilo que ele queria, que era tomar conta de toda a Europa e de todo o mundo, né, através do seu poderio militar. Hoje, nós estamos no Brasil do século XXI, mais uma vez, as famílias, elas estão sendo atacadas, agora então, por gangues modernas, aparelhadas, através de toda a parafernália de armamento e toda a parafernália também de informática, fazendo com que a família, mais uma vez, seja desgastada. Onde, mais uma vez, o valor do pai, o respeito do pai e da mãe, ele seja totalmente atirado ao chão nas nossas atuais famílias. Eu não estou dizendo todas, estou dizendo algumas. Se a gente olha na televisão, a gente assiste, digamos assim, essas telenovelas aí normais que passam, aí a gente vê uma total derrocada de tudo aquilo que é de sentimento familiar, onde tem que ter um pai e uma mãe. Porque não existem aí sentimentos de ética, sentimentos de respeito, de humildade, de caridade entre uma família. O que existe são sentimentos de um querer mais que o outro, atrair, traição e, bom, irmã que não se dá com irmão. Isso existe na realidade, claro que existe. Mas nós estamos nessa existência aqui para resolver tudo isso, fazer com que nós, que somos pais, ou nós que somos mães, resolvamos esse problema dentro de uma família, não deixando que essa instituição, que seria a instituição mais importante, não do Brasil, mas do planeta, instituição família, seja derrotada. E como fazer isso? O culpado às vezes de uma família, de uma comunidade, estar tendo dificuldade com gangue de traficantes ou de pequenos, digamos assim, já que já estão ligados à droga e tal, é culpa de quê? É do governo, é da sociedade, é do prefeito, é do governador? Não, a culpa é de quem? A culpa é nossa, gente. A culpa é nossa porque nós não estamos fazendo tudo o que é possível como pai, como mãe, como pai ou como mãe, ou como futuro pai ou futura mãe, para os nossos filhos e para os filhos dos outros irmãos nossos. Nós não estamos fazendo tudo, porque a gente fica esperando sempre que o governo faça isso, o governo faz aquilo, o governo é incompetente. A gente sabe disso. O governo não vai conseguir fazer nada. Quem vai conseguir fazer alguma coisa somos nós, fazendo alguma coisa em benefício ao filho do nosso vizinho, ao nosso filho. Tem muitos de nós aqui que talvez não consiga nem conversar com o filho, ou enxerga o filho uma vez por semana. Sabe dos problemas do filho dele? Sabe dos problemas da filha? Sabe quem são os amigos dos seus filhos? As amigas das suas filhas? Sabem que hora que eles saem de noite? Sabem se na verdade eles estão lá na casa da fulana de tal ou eles estão em outros lugares? Quer dizer, será que todos sabem realmente o que está acontecendo com suas próprias famílias? Então, eu vi hoje o tema pais e mães, que eu não havia procurado. Não tem muito o que pesquisar sobre pais e mães. O que tem que ter é nós, futuros, nós pais, que somos pais, ou futuros avós, né? Termos um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho mais de responsabilidade em fazer com que não olhemos somente para nós próprios, Dentro da filosofia existe uma palavra muito importante que é alteridade. É olhar para os outros também. Dar importância ao outro. E quem é o outro, senão aquele que mora no lado da nossa casa, ou no lado do nosso apartamento, ou ao lado, do outro lado da rua. Quer dizer, a gente se não dá importância para isso, e não dá importância para o filho dos outros, bom, nós vamos continuar indo exatamente para aquele lugar onde nós estamos indo, que é talvez um poço, onde, claro, que um dia vai ter volta, mas a gente está percebendo, né, as dificuldades que os jovens têm de realmente assumirem alguma postura política, ética, econômica, social. A geração dos jovens hoje, vocês podem perceber, é a geração dos nem. Nem querem isso e nem querem aquilo. Quem são os culpados? Governo? Pais?